umas sete fitas de Ogum. E uma espada na mão. Chegando bem devagar, esperou o dia nascer. Então fez uma canção. E depois até bebeu. Era lua nova e o sete estrelas. Não passava vento ali. Era uma noite tão vazia que até os mortos ressentiam. Então fez uma canção. E depois até bebeu. Dono de todos os caminhos, espera a hora de atacar. A guerra é seu alimento, ele é filho de Emanjá. Então fez uma canção. E depois até bebeu.